coffee. Tower Azul 4060. Azul 4060, continue approach, wait for runway 10 vacated, threshold 10 displaced, 1200 meters. Azul 4060. 4060, direct, running without condition. Controle 895, decola os 46, controle 119, decimal 35, confirmando 119, decimal 8, controle, uma boa tarde, 3895. 198, grato, bom domingo. Azul 5060, clear to land, runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Clear to land, azul 4060. Autorizado a rota pelo corredor forte a 1000 pés inicialmente. E confirme a radial ideal para a Jacobina. Correto, chame agora 118.6 para o táxi, o Isgur Fiosca. Para ingresso, táxi Aquilo, tá? 3896. Autorizado ingresso na Aquilo, reporte para ingresso no pátio principal, 3896. Aquilo importa, reporta para ingresso no pátio, tá? 3896. Salvador, Whisky Bravo, Whisky, Juan Romeu, bom dia. Whisky Bravo, Whisky, sua identificação, autorizado chegada Bons. Desça para 2000 pés, ajuste 1013, padrão, informe estabilizado no localizador. 2000 Bons, vai reportar estabilizado. Rápido, fica atento à praticabilidade dos primeiros 1.200 metros da pista 1-0. Enter. Oi, Salvador, voo no 777. Voo no 777, visual com tráfego na curta final. Negativo. Gente, então chame na Delta, no 777. Na Delta, visual com tráfego, voo no 777. Voo no 777, faz a passagem do tráfego ali e mantém na 10 deslocada. Após o tráfego ali, mantém a deslocada, voo no 777. Salve Salvador, bom dia, Azul 4107. Azul 4107, bom dia, aguarde coordenação para o Rio de Janeiro, altímetro 1013. Guarda 1013, Azul. Azul 5060, on the ground at 59, ground 121.9, good afternoon. 121.9, Azul 4060, so on. C77, livre decolagem, vento 190 graus, 089. Livre decolagem, voo no 777. You continue a taxi via Alpha and report to take Juliet. Roger, via Alpha, report for Juliet, Azul 4060. Azul 4107, copia. Copia. 4107, autorizado para o Rio de Janeiro, nível 380. Pela rota Peruísque 50. Decola da 10, curva direita, saída da EL, transição de NER, controle 1 no 98, torre 1 no 86, acione 5131. Aqui autorizado Rio 380 pela P850, faz a da EL de NER, decola da DER. Controle 98, torre 1186 e transponder 5131 para azul 4107. Correto, reporte para acionamento, azul 4107. Chama 07. Whisky Golf Oscar, livre ingresso, nome 7, reporte alinhado. Fono 777, decola 51, controle 1, 19, decimal 8, boa tarde. 198, boa tarde. Controle Salvador, Gono 777, passa 1910. Na sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça para 2000 pés. Ajuste 1093, o lado de ADS X-Ray sem glide, os primeiros 1200 metros da pressão 0 impraticável. Voo no 777, contato radar vigilante, saída da EL, transição de NER, para nível 320. 320, voo no 777, da EL de NER. Chegada Mar, ajuste padrão 1013. 2000 pés, chegada Mar e solicita final do RNAV para 2100, são 8001. A gente guarda após ITAP, velocidade 366, reautorizado para 2500 pés. Reautorizado 2500, após ITAP, velocidade 366, são 8001. Reautorizado 95, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8. 288, bom dia. Quebec-Kilo, reporte passando nível 030. Passa o tarefa. Azul 4060, Texas Clarity, gate número 09. Gate 09, Azul 4060, thank you. Golf Oscar, decola 5-4, suba para 1.000 pés e chame para o cruzamento da cabeceira 2-8, desse Golf Oscar. 7.000 pés, corredor forte, vai chamar para o cruzamento da 2-8, Golf Oscar. Passou 3 mil, Juliette, que mexe aquilo. Para o cruzamento, Gonçalves. Polícia Golfe Oscar, realizado cruzamento, está efetuado, chama o controle em 119, décima 8, até o regresso. 198, Gonçalves. Centro Recife, frequência 128, décima 8. Recife 1288, vou no 777. Avigi 160, web 6740. Controle Salvador, webjet 6740, transferiu, atingiu 160. Webjet 6740, bom dia, desça para o nível 050, chegada à mar, ajuste 1013, previsto LS X-Way sem glide. Paciente, bom dia, descendo para 5.000, 1.013, e LS sem glide, ciente da Romeu. Tá, final estabilizado, tem um campo a visto, Luiz, para visto. Romeu, Luiz, para visto, chame Torre Salvador, 118, decimal 612. 18.000, obrigado, bom domingo. Salvador, tem 8.001, pode passar etapa acima de 329? Velocidade liberada, é o número 2, só que o número 1 já passou externo, então a velocidade está liberada, 8.001. Salvador, Whisky Golf Oscar, Redor Forte, seria possível estar presente direto da cabina? Whisky Golf Oscar, bom dia. Estou autorizado direto da cabina, suba visual para o nível 085. 7, direto 085, Whisky Golf Oscar. Bravo Whisky, reporte 3 milhas, visto no zero, informos primeiros 1.200 metros fechados. Pista seca. Positivo 7, primeiro 1.200, reportar final 3 milhas. Bravo Whisky, autorizado pouso, pista no zero, vento 100, grau 08, nós, primeiros 1.200 metros fechados. Sete, livre pouso, está na terceira milha do Whisky, Bravo Whisky. Reduza para 2509. Reduzindo 050 ao F6740. Chegada à mar, desce para o nível 060. Identificou 7 na mar até o 060, Romeu Bravo. Whisky Bravo Whisky, confirme viveu a pista no acessório. 209. Número 2 aproximação, segue o Airbus 320 da TAM, suas 12 horas, 8 milhas mais reduzido. Tá ciente, reduzindo 229, objeto 6740. No objeto 6740, desce para 3.000 pés com ajuste padrão. 3.000, padrão 1013, 6740. Autorizado o procedimento, portão 8001. Ativo, autorizado, 1013, informe, passando o servidor 366, 8001. Informado 366. Boa tarde, você é o Serra Mike. Sua identificação, autorizado de chegada a Mari, para nível 070. Mari 070. Controle, Romeu, Bravo Oscar. Romeu, Bravo Oscar, prossiga. Só para confirmar, foi 160 ou 060? Romeu, Bravo Oscar. 060, Romeu, Bravo Oscar. 060. Para 2.000 pés, ajuste 1013. Reduza para 1809. Webjet 6740. 2.189, Webjet 6740. Afirmativo, 8001, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão 10, feito 120 graus, 08 nós. Cabeceira deslocada, 1.200 metros. Check trem. Tomar alto de machado travado. Cada livre pouso, então 8001. Aguarde para acionamento azul 4107. Guarda. Whisky, Bravo Whisky, livre ingresso, táxi via Pati 1, no Lime Mike, chame na Taxi Quebec para cruzamento. Azul 4107, correndo com a equipe de sala após passagem de Learjet, a retaguarda. Iniciar pushback e chame para o táxi, azul 4107. E após passagem do Lima, autorizado o posicionamento, azul 4107. Baixagem travada, são 8001. Autorizado, pouso 1120 graus, 14 nós, cabeceira deslocada. Livre pouso, sim, 8001. 6740, reduza para aproximação, chame torre 118, decimal meia dúzia. Torre 286, reduzindo, Wesley 6740, obrigado. Salvador, bom dia, boa tarde, Webjet 6740, uma milha do externo, baixar de checado. Objeto 6740, continua a aproximação, guarde pista livre. Forma os primeiros 1200 metros fechados. Confirme uma milha de distância. Afirmativo, senhor. Dá uma milha de distância, ciente do Natan. Gente, aguarde pista livre. Aguardando, 6740. De Fonte e Galeão. Aguardando, poderia adiantar a saída para o TAM 31191? Afirmativo, Dael Bless. Dael Bless, obrigado, aguardando. Autorizado cruzamento, táxi Hotel Pátio 5, Whisky, Bravo Whisky, boa tarde. Atingindo 060, Romeu Bravado. 191 para o Galeão, nível 360 autorizado, via Pesumu 14. Decolagem pista 10, primeira curva direita da saída da El, transição Bless. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 5126, então 3191. Sente autorizado Galeão 360, via Pesolo 14, decola da pista 10, com curva direita na saída da El, transição Bless. 198 controle, 186 torre, transponde 5126, TAM 3191. TAM 3191, correto, chame pronto para pushback esse momento. Chamada TAM 3191. Para o táxi azul 4107, 93 a bordo, 4A de autonomia, Fernando Campinas. Azul 4107, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 10 deslocada, da Taxi Delta, chama a torre 118, decimal 6. Ajuste no 03, uma boa tarde. Ok. Antes de mais nada, gostaria de informar que tem um cachorro na frente do avião aqui. A gente vai aguardar para iniciar o táxi até que ele saia ou até que venha alguém para ela recolher. Pode ser? Afirmativo, vamos informar então a sinalização de táxi. Só Rotan 8001 livrou, está na Alfa, na frente. Então 8001 no táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, aguarde para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo e Pátio 3, aguardando no ingresso Pátio 1, Rotan 8001. O Sérgio, passando ao seu favor, a gente vai iniciar o táxi. Seria um pouquinho de novo de não confirmar a sua autorização de táxi? Azul 4107, afirmativo, prossegue via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10 deslocada, chama na torre 18, decimal 6, ajuste no 013. Web 6740, solo 08, livre à direita, chame solo, 121, decimal 9. Direita 219, Web 6740, livre. Salvador, bom dia, é o TAM 3216, com informação que erra. 3216, bom dia, identifique, desça ao nível 050, chegada a Mari. 050 na Mari. Autorizaria se a Vitor 366, seu Fernando? Após a posição ETAP. Após a ETAP, se a Vitor 366, 3216. Será antes da Delta Web 6740. Ordem para 2000 pés, ajuste 1013, informe localizador. 160? 180. Gente, 4107, próximo ataque foi Delta, chama Torre 1 no 8 desse momento. Obrigado, senhora. 4107, já sou. 12685. 8001, ingressa, passagem 3, ingressa via Juliette para o gate 11. Ok, ingressa via Juliette para o gate 11, 0001. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravo, fica estabilizado. Papa Romeu, Romeu Bravo, acho que podia confirmar quantas milhas pista da cabeceira. Caras, dando passagem ao mesmo, prossegue via Alfa Juliette, gate 04. Prosseguindo, Alfa Juliette, portão 4, web 67, 40. Já confirmou o movimento, por gentileza? 1-1-0, grau 089. Papa em cancelamento, cabeceira 17, Romeu Bravo. Eu gravo Oscar, plano cancelado Azul no 2, reporte ano, base, pista 107, trem de pouso baixado travado. Repassará Oscar. Torre Salvador, bom dia, Azul 4107. Pronto no ponto de espera, aguardando antes da Delta. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 11 nós. Via Delta? Eu poderia só fazer a gentileza de confirmar se pode ingressar via Delta para alinhar e manter o Azul 407? Afirma, ingressa via... Corrigir. Azul 4107, ingresso via Delta, a linha a 1.200 metros deslocada, na faixa à sua direita. Ciente, ali mantém Azul 4107, deslocada, 1.200 metros. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 10 nós, pista 10. Melhor ainda, livre decolagem, 4107. Serra Mike chame torre 1 no 8 decimal 62. Obrigado, boa tarde. Por favor, boa tarde, acho que a Serra Mike transferece. Acho que Serra Mike torre. Ah, essa é a aproximação, deve possível circular para 17, a partir do externo. Romeu Bravo Oscar, check trem, autorizado pouso pista 97, vento 100 graus, 062. Livre pouso 97, Romeu Bravo Oscar. Serra Mike, confirme quantas milhas está da cabeceira 10? É isso. Acho que Serra Mike, sensorizado para circular a pista 107. Reporte final, trem de pouso baixar travado. Boa tarde, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, gol 1754, informação Romeu. 754, boa tarde, identifique, desça ao 060, chegada Mari. Identificou, chegada Mari, descendo para o 060, gol 1754.